Eita, nossa. Dom, dom, dom. Isaac Miro é lá. É difícil de aguentar mesmo, hein? Essa vai. Hitmaker. Eu sei que tu gosta quando eu viro de costas pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. E... eu fico brincando, rebolando, jogo até você gostar. Sentar.